Este é o seu Canal 2 da Antena. Thank you. vida. Se a mamãe está, diz-lhe que me atenda. Quero-lhe falar. Ah, foi você mesmo que telefonou da outra vez? Eu acho que ela está a tomar banho e não pode atender. Diz-lhe que é preciso e que é importante que me venha escutar. Está bem, mas eu acho que posso fazer alguma coisa para ela, porque da outra vez, quando eu fui chamar, ela disse baixinho: diga que a mamãe não está. Diz-me, eu te digo é bom, tu vais à escola, já fizeste a lição. Fiz, sabe como a mãe trabalha, a vizinha que me leva à escola, mas a mamãe assinou por ti, o dos outros quem assina é o papá, o meu não. Sabes, há 7 anos que eu estou sofrendo, a idade que tu já tens. Eu não, eu só tenho 6 anos, mas você conhece a minha mãe, ela não. Espero que me chamasse. O telefone chora e ela não quer falar. Para que dizer te amo se ela não vem para me escutar? O telefone chora, compreendo o meu penar, pois sabes que é. Estás de férias no hotel da praia. Tu gostas do mar? Gosto de brincar na areia e também já sei nadar. Como é que você sabe do hotel da praia? Você já teve lá alguma vez? Sim, há muitos anos depois deixei vocês, mas eu as amo. Você ama a gente, mas eu nunca vi você. Por que você mudou a voz? Você está chorando. O telefone chora e ela não quer falar. Para que dizer te amo se ela não vem para me escutar? O telefone chora, compreendo o meu penar, pois sabes que ela não vai perdoar, jamais compreenderá. O telefone chora para nunca mais chorar. Quando souber porquê, compreenderá. Diz-lhe que atenda. Ela está saindo. Diz-lhe que espere. E ela já foi, então adeus. Tchau. Adeus. Canal 2. A janela vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão. Foge do passado que os homens fizeram. Acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores, os homens fizeram um acordo final. Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em sofri e até chorei sozinho e sem ninguém, mas de repente apareceu calor.

eu peço à tristeza um pouco de controle. E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre a mão. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Iguais. amizade, somos felizes os três. Nessa manhã de fim de verão, tudo mudou, porque viver sem ti? Se o que há do nosso amor nessa praia ficou, e eu tão só, vivo a pensar em que outros braços andarás. Nem quero saber se saudades terás, mas lamento esse amor que na areia nasceu e nas ondas se foi. Para sempre morreu. E eu tão só, tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, quero viver e para longe partirá. Quero encontrar o amor que sonho, sem chorar abandono essa minha ilusão. Eu tão só, fazei, meu Deus, com que eu não tenha de voltar. Quero esquecer essa praia, esse mar, pois lamento esse amor que na areia nasceu, que nas ondas se foi, para sempre morreu. E eu tão só, tão só, sem ninguém. Canal 2 da Antena Web. A cidade, quando está cansada, precisa sangue novo que atire da maçada. Precisa dar aos olhos uma festa desusada. Precisa de carinho, precisa de alegria, de tudo em vez de nada. A monotonia da cidade, quebrada pelo circo que é então é novidade. No riso das crianças e nas palmas a vibrar, os mumos e faz todos, anões e barrigudos, o circo vai chegar. Olha, o circo chegou à cidade. A tristeza foi adiada, o riso do palhaço, o lançador do laço, as feras avestadas. Vai ver, a cidade chegou ao circo. A vida vai entrar no jogo, vai dar salto mortal, vai ser truque fatal, e o corredor de fogo. Quando o circo mudar de da cidade. A tenda levantada vai deixar muita saudade. O som das gargalhadas e a cor da fantasia, das luzes e bancadas, já estão desmanteladas, já estão sem alegria. Mas agora o circo é a cidade, bastante para isso haver palhaços na verdade. Trapézio voador onde ninguém já se atrapalha, a ilusão trabalha, das nove até às sete, pois tudo se repete. Olha, o circo chegou à cidade, a tristeza foi adiada, o riso do palhaço, o lançador do laço, as feras amestradas. Vem ver, a cidade chegou ao circo, a vida vai entrar no jogo, vai dar salto mortal, vai ser truque fatal. Chuva de verão no coração, chuva este canal.